Troquei a minha cama por esse balcão. Troquei a minha casa pelos bares da cidade. Bebendo pra esquecer, mas foi tudo em vão. Então venha trazer minha felicidade. Como não pude perceber que esse amor era de verdade? Já nem sei mais o que fazer. Só espero que não seja tarde pra me arrepender. Pensando em você, eu estou aqui querendo te ver. Ter você só pra mim, pode o tempo passar. Aquela canção que parece estar falando da gente. Debruçado nesse balcão, o copo vazio, mas o coração tá se enchendo de saudade. Troquei a minha cama por esse balcão. Troquei a minha casa pelos bares da cidade. Mas foi tudo em vão. Então venha trazer minha felicidade. Como não pude perceber que esse amor era de verdade? Já nem sei nem o que fazer. Só espero que não seja tarde pra me